Vocês observaram que não existe somente uma citação a respeito de outro anjo. Abra o Apocalipse de Jesus, no capítulo 8, versículo 3. Vamos lá, quem tem a Bíblia aí? E aqui nós estamos numa escola. Capítulo 8, versículo 3. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Vamos observar a posição desse anjo. Quando o cordeiro, é capítulo 8, abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas as sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso, etc, etc, etc. Observe que aí o anjo, esse outro anjo, aparece como sacerdote. Ele está perto de quem, Vanderlei? Vai no microfone. Ele está junto de quem aí? Do altar de ouro. Então ele está numa função sacerdotal, por quê? Porque ele vai usar aí uma função sacerdotal. Vai usar, isso. Vai incensar. Agora vamos ver esse outro anjo aparecendo. Capítulo 10, versículo 1. Até eu pedi à turma que conferisse, que eu fui fazendo na hora à mão. Eu não só prego, eu tenho que administrar, beber, viajar, escrever. Deixa eu ver o outro aqui. Capítulo 10, versículo 1. É o nosso capítulo. Nós estamos estudando agora. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, e vai por aí, tendo na mão um livrinho aberto, etc, etc. Ele aí aparece forte, não que o outro não seja forte. O primeiro, do capítulo 8, versículo 3, é definitivamente um sacerdote, aparece na função de sacerdote. Junto do trono de Deus, recebe um incensário com fumo e faz as funções de sacerdote. Este aqui aparece forte. Vem outro anjo forte descendo do céu. Dá a impressão até que João, que aparecia desde o capítulo 4, assistindo às coisas como se estivesse numa posição preferencial no céu, observar, agora ele já está na terra. Vindo um outro anjo forte descendo. Bem que ele pode estar também, pelo nosso entendimento, no astral, mas no astral nem tão elevado. mesmo estando no astral, no céu, há vários céus, o Paulo apóstolo fala nisso, foi arrebatado, aquela coisa toda. João poderia não se encontrar na terra, mas num dos planos celestiais e ver o anjo descer. Significa que ele veio de um local elevadíssimo. Basta ver que a descrição dele é uma coisa extraordinária. Agora vamos passar para outra parte. Vi então outro anjo forte que descia do céu envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. Eu já disse aqui, vamos ver quem se lembra. O que é que significa o arco-íris? Alguém se lembra? Sim, é a união das duas humanidades. Agora vocês se lembram que houve na ocasião do dilúvio, o arco-íris surgiu quando as águas estavam baixando. Então o arco-íris também significa um sinal de quê? De tristeza, de alegria, de desespero, de esperança. O que é que significa o arco-íris? Hein? Vem cá depressa, ô Mário Augusto, vamos lá. De renovação, irmão Paiva. De uma nova era surgindo. Uma nova era surgindo, portanto, uma era de esperança. Esse anjo vai trazer alguma coisa muito importante para a renovação da humanidade. O que será que ele vem trazer como renovação para a humanidade? Fala ali, microfone, melhor lá. A política de Deus. Sim, ele vem trazendo essa política de Deus num livrinho. E esse livro é justamente o que estamos estudando, juntamente com o Evangelho. Apocalipse, Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Por isso ele é forte, e nós vamos fortes na sua fortaleza.